quer ser pra matar a saudade. Especialmente pra galera do Trio da Ruana, que a gente é fã. A partir de agora, recordações ao vivo. Eto no saxofone. Essa é daquele tempo. Tchê, tchê, tchê. Recordações não param de atormentar minha cabeça com o que passou. Nossa história ficou na minha memória como filme que marcou. E me faz questionar se tudo que vivemos juntos acabou. Aí o coração dói ao rio. Você foi embora e deixou uma saudade, com ela a solidão que me apavora e maltrata e machuca o meu coração, que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos. Vem cantar comigo assim. E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação? Ou não? E saudade, o teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa tua indecisão. Eu preciso de um tempo, canta comigo, Bahia, vai! Já chorei pra valer só pensando em você. É inútil tentar te esquecer. Posso até disfarçar que deixei de te amar, de te amar. Só que a minha vida não tem graça sem você. Vai demorar pra refletir sobre a nossa relação, ou não? O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa tua indecisão. Só quem tá comendo água, levanta o copo e canta assim. Já chorei pra valer só pensando em você. É inútil tentar te esquecer. E posso até disfarçar que deixei de te amar, de te amar. Só que a minha vida não tem graça sem você. Ei, coração,